approval. Pacho, India, Ponte Espera, 18... 8354 no 5, autorizado a seguir o Boeing 767 da Avsa Cargo em direção ao Ponte Espera, pista no 0, 1010, agora o QNH. No Ponte Espera, torre 18, 95, 54 no 5, bom voo. A cargo, 354. 1895. Além de cola 6567, estamos 0, 30 graus, 08 mais 0. Além de cola 6567. Então 3894, desça para nível 050, chegada Mari, QNH no 0 no 0. Autorizado, direto e rápida presente. Salvador, muito boa tarde, essa carga 8487, 3 pontos de espera pronto. 10 minutos de ponto de espera dessa carga. Mantém ponto de espera, 8487. Agora 10895. 1995, obrigado. Salvador, boa tarde, Cena 143. Cena 143, Cena 0090, costume de aproximação, cheque 3. Agora isso está livre, Cena 143. Cena e aguarda, 143. É o 3567. Peguei um probleminha aqui, acho que demorou uns 30 segundos pra resolver. Só pensar que a gente livre e volte pro ponto de espera. Ou aguarde ele falar. Condições de agilizar? Agora já tá liberado aqui, obrigado. Gente. A gente só decolagem, vamos ver. Gente. Já travou, pronto, né? 143. Obrigado, pouso de 10-0, 10-40 graus, 89. É, pouso no 0, né? 143. Ciclo 67, decolou 639, controle 1208. Boa viagem. Foi só 1-1935, controle. Ativo 1935, obrigado, desculpa o inconveniente, minha mãe. Pode virar pro concessional, tem condições de alinhar e decolar, fica autorizado no 869? Afirmo no 869. Gente, após o pouso do cárcego nacional, alinha, preparando no 869. Pode treinar pousando a linha e decola, rumo no 869. A Marinha e aguarde mais decolagem com 869. Ali mantém, 869. Uma boa tarde, Altair 3567, decolou na Arbora. Altair 3567, contato radar na decolagem, subindo para o nível 360. Subindo ao 360, mantendo para o seu corpo, possível elefo. Gente, após cruzar 6 mil pés, autorizado direto elefo. Muito bom, muito obrigado. Após cruzar 6 mil pés, a gente vai elefo. Autorizado para Serra Brava Mike Oscar, Golf 677, nível de voo 190. Decola vai testar no zero, primeira curva à esquerda, subida Pucca, transição Caju. Controle 119, decimal 35. Aciona 5162, trip 5464. No portão, correção, no pátio 3, chame quando pronto para o pushback acionamento. Volta pela direita, solo 209, divisa manobras, 6143. Direita 219, pushback acionamento, chame táxi. Cruzado para 209. Confirme outra nave que chamou o solo Salvador? O localizador 1645. Ano 645, parceiro 895. 0895. Chega, guardião. No próximo setor a informar, reporte retorno para referência de Quenegal no 010 em Salvador. 645, Quenegal no 010, reporte no 7 travado. Sim. Gol no 0 e agora embaixo travado, gol no 645. 645, utilizado com 1-0, vento com 20 graus, 9 nós. Autorizado pouso, pistão a zero, gol no 645. Gol no 69, veículo 243, controle em 1935, goleagem. 1935, banalizou na... Para o táxi azul 4206, está com o POB de 199, 350 economia, até na matriz. Sinal estabilizado. Está 2106, está faltando estabilizado na S3, está 3294. Controle 1869, decolou na sua escuta. Taxi 4206. Aqui, o taxi está através do 62 do 4206. Gente, só um minuto. Trip 5495, eu solo. 5495, por gentileza, libera o pátio principal da aeronave para ingressar agora, portão 1. Confirma, o senhor vai ser capaz de livrar totalmente o pátio principal? Sete, visual com o pátio principal. Pouso pouso mesmo, ali mandei pistão no zero, ação 8487. Pouso pouso da aeronave nacional, ali mandei 8487. Portão 01 no chão. Tá dentro, é um voto. está 3894 sem condições visuais, pode descer para 1700? Autorizado, me ofereço de consolo, 1700. Entra 1700, 3894. Novo ponto de espera, quando pronto chame de torre, frequência 18 decimal 95, azul 42 no meio, tem um bom voo. Fala 6143, nessa posição a gente vai sair um pouquinho à esquerda da linha, ali da área do trip aqui, tá? Ok, senhor, com segurança tem autorizado. Ok, obrigado. Muito obrigado, bom voo pra vocês. Aprovado, pátio 3, chame táxi, trip 5464. 1645, no solo 246, de benefício pela direita, chame solo 121, decimal 9. E vale rodar na próxima, chama 219, quando 645. Até 3567, chame Centro Recife, 1260, até 1288. 360-288 com Recife, obrigado, boa noite. Boa noite, bom voo. Gol no 869, autorizada por Odi Alepo. Alepo, gol no 869. Que problema. Autorizado a decolagem, pista 1-0, vento 1-0 Estabilizado o localizador, tá? 3894. Sim, estou agora 3895. 3895, tá? 3894. Projeto 47, decolado 248, controle em 11935, boa viagem. 0935, uma boa tarde, obrigado. Torre, muito boa tarde, tá? 3894, transfere estabilizado X-ray. Tá 3894, você pode baixar de travada? Ainda não. A gente pode quando baixar de travada. Passará. Eu sei, Guardião. Trip 5464, está pronto para o táxi, 58 a bordo, 4 horas de autonomia, alterna Recife. 058, 4 horas, Recife, confirma? Confirma. Copiado, 5464, autorizado até a saída do pátio 3, chame na saída do pátio 3, se for possível, com o táxi 5464. Trabalhar na saída do táxi. Gol no 869, chame Centro Recife, 260 até 1288. 260, 288, boa noite. É. que a gente avistou aqui na Taxiway Alpha, com o cruzamento da Eco ali, algum tipo de conserto na pista que já está com as pedras já saindo, tem? Puxando ali no remendo ali. Gente, por gentileza, só me confirme, entre a Eco e a Foxtrot, algum conserto que tinha sido feito, mas que as pedras já estão saindo, é isso? É bem no cruzamento ali da Alfa com a Eco ali. Da Alfa entre a Eco, gente, eu não tenho visualização do local devido à localização da torre antiga, eu vou chamar o pessoal de solo da Infero para que me dê a posição, ok? Ok, muito obrigado. O 35464 dando passagem ao Gol, após autorizado a parte principal em Índia até o ponto de espera da pista no 0, 1010 agora o QNH. No ponto de espera, chame torre na frequência 118 decimal 95, senhor. Copiado, senhor. Direto, nível de voo 200, decola da pista no 0, primeira curva à direita, subida árvore após árvore direto. Controle 119.35, transponder 5167, 35219. Autorizado para a vitória da conquista, nível de vento, decola da 10, curva à direita, saída árvore, depois direto, 119.35, 5167. Vento 130 graus, 8 nós. Seu protegimento 5167, 35209. No parte 3, chame pronto para pushback, acionamento já. 3894, para ingresso na Alfa. 3894, autorizado Alfa, chama ingresso na Juliette. Agora para ingresso na Juliette, tá? 3894. Espera, 5-4-5, decolando CBR, controle em 1-1-9-3-5, boa viagem. 1935, obrigado pela trabalha. A-487, chame agora o centro Recife, 2545, ao termo 3365. 2545, 3365, boa noite, obrigado. Controle Salvador, é o trip 5415. 7415, contato radar na decolagem, sincronismo 120, sai do coral. 120, coral. Solo, tá 3894, tá da Juliette. 3894, autorizado ingresso, portão 3. Ingresso, portão 3, 3894. Rua 420, autorizado de colagem, pistão no 0, vento de 20 graus, 8 nós. Trip 5464, após a rolagem da nave azul, está autorizado a linha e manter pistão no zero. Trip 4 no 5, autorizado a prova de coral. 4 da sua. Azul 4206, controle em 1935, boa viagem. Salvador Azul 4206, cruza mil pés, a pouco. Azul 4206, contato radar na decolagem, sai da FUCA, para o 350. Ativo 350, tem referência, pode curvar a esquerda na Cajuda presente? Autorizado esquerda, Jamo. Ativo esquerda, Jamo, 4206. 3897, para Guarulhos, aguarde o cópia, aprovamos subida da Euler da Bridge, senhor. Da Euler da Bridge, senhor. PIS 5464, autorizada a decolagem, pista 10, vento 120 graus, 8 nós. Salvador, trip 5219 no pátio 3 para pushback acionamento, boa noite. Você me chamou, trip 5219 para pushback acionamento, pátio 3, é isso? Afirma. Livre no pátio 3, senhor, chame pronto para o táxi. Livre, vou chamar ele. A 3897, pronto para cópia. Afirma, pronto cópia, 3897. 3897, autorizado para Sierra Bravo Golf Romeo, nível de voo 320, decola da pista 10, primeira curva à direita, subida da Euler Bridge, controle 119.35, transponder 5403, TAM 3897. Autorizado Guarulhos 320, decola da decola à direita da Euler. Da Euler Bridge, 1935 ao controle, 5403 ao transporte. Depois eu ia confirmar a rota para 3893, certo? Muito bem, a rota que eu tenho aqui é a Presulu 10 Smart, após a Y, a posição Awake, Maricá, a Presulu 44, Nilson direto, senhor. Confirma, é a mesma rota que o senhor possui? Afirmo, confere agora. A Presulu 10 Smart, direto Awake, direto Maricá, Presulu 44, Nilson. O 3897. Confere, senhor, chame pronto para pushback acionamento. Para o Visa 190. 2 está autorizado o pouso abaixo do Gré. O vento é de 1,0 graus, 07 nós, abaixo do solo controlado do Guardião. 7 graus, 11, controlado o solo controlado do Guardião, 2. Quatro dois zero meia, chame centro Recife, frequência 125 decimal 45, alterna no 33.65. O 2545 até o 3365, azul 4206, obrigado. Cinco cinco dois no nove, siga via Índia, quando no ponto espera torre 1895, ajuste 1010, no alô. Paulo 03, PPF livre. A linha redecola, pistão no zero, vento 120 graus, 8 nós. A informação correta é a Romeu correta? 360 tem aprovado, prepare a Delta da Bridge, aguarde o minuto, Robert. 9, decolada 06, controle em 119, TV5. Controle, boa noite, trip 5219. Trip 5219, contato radar, suba para nível de voo 200, Cedarbo. Está livre da restrição de 110 a 15 milhas, 5219. Está livre, 5219. Em ascensão para 200, 5219. Salvador, boa noite, voo no 645, Romeu solicita a vitória. Voo no 645, boa noite, vitória 360 tem aprovado, prepare da El Leda, correção, da El Leda Ildes, o seu número 2 para cópia. Tem 360 da El Leda Ildes, obrigado. T59, só mais uma coordenação para o plano do senhor, já volto com o seu cópia. Siga. 6259 na escuta para cópia. 6259 autorizado para Sierra Brava Golf Romeo, nível de voo 360, decolada pistão no zero, primeira curva à direita, subida da El Leda Bridge. Controle em 119 decimal 35, aciona 5175 XM259. Trip 5495, 9 milhas para curar, serviço radar terminado, mantendo nível de voo no 20, chama o controle de frequência no 20 decimal 1. Trip Martin 464, chame Centro Recife. Frequência 125.45, alternando 33.65. 360, decolada pistão 0, primeira curva à direita, subida da El, Lida Eudes. Controle 119.35, transponder 5406, gol no 645. Gol no 645, autorizado, Vitória, 360, decolada 1-0, primeira curva à direita da El, Lida Eudes, 1935, controle 5406, transponder. 5406, cotejamento correto, gol no 645. Porto 4, chame pronto para o pushback, acionamento. Chamada quando pronto, obrigado. Bravo Vitor Tango para Ilhéus, eu tenho o 085 já aprovado, confirme, o solicitado foi 085. É, somente confirme, transporte enfermo. Me confirme pátio da pata, pronto para cópia. O Papa Romeu Bravo Vitor Tango, autorizado para Sierra Bravo Índia Lima, nível de voo 160, decola da pista 17, primeira curva à direita, subida da El, Leda Ilhéus, controle em 119.35, transponder 5405, Papa Romeu Bravo Vitor Tango. Romeu Bravo Vitor Tango, qual o POB? 4 POB ciente para acionamento táxi e decolagem no pátio da Bata. Chame torre na frequência 118.95 Tango. Até a volta. Gol no 645, no 4 para o pushback. No 4 aprovado pushback, acionamento no 645, chame táxi. Leve push, gol no 645. Tipo 5219, chame centro Recife. Frequência 126, decimal 0, Atena 128, decimal 8. 260, 1288, 35219. Portão 5, push back acionamento. Portão 5 aprovado, chame táxi, está 3897. Chama táxi, 3897. Bordo, 3 horas e 40, Campinas. Romano 41-12-40, Campinas, confirma? Afirmo. Copiado, no 645 autorizado táxi à direita, até o ponto de espera que está no zero, ajuste agora no 00. No ponto de espera, chame torre na frequência 118.95, senhor, tem algum voo? Angeles, táxi à direita, 1985, 1010, ao time do gol, 1645, boa. A frequência 1895, senhor, 1895. 1895, 1645. Portão 1, aguarde aproximadamente 3 minutos para o posicionamento 259. Alim decola, pistola 0, vento 120 graus, 7 nós. Alim decola. Rotan 3897, está pronto para o táxi, tem 227 a bordo, 4 horas, alterna na Leão. Siga via Índia no ponto de espera 1895, ajuste 1011, bom voo. 1011, ajuste agora, táxi via Índia, ponto de espera 1895, Rotan 3897. Brasil, por favor, na África, Oxa, meu Deus. Azul 6983. Controle em 1193. 1935, gol no 645, boa. Controle Salvador, boa noite, gol no 645. 645, contato radar, suba para o 360, saída da El. 360 da El, gol no 645. Está autorizado a decolagem, pista 10, vento no 30 graus, 8 nós. Livre decolagem, da 3297. Ocean Air 6259, são 155 ao bordo, 5 horas e 20, Cali e é uma alternativa. 59, siga via Índia no ponto de espera 1895, ajuste-me 11, bom voo. Ajuste via Índia, ponto de espera 1418, 956259. Controle em 11935. 1935, 3897. Controle Salvador, boa noite, TAN 3297. TAN 3297, contato radar, suba para nível de voo 320, saída da ELP. 320 da ELP, TAN 3297. Uma possibilidade de voar direto da ELP na presença? Usado da ELP, 3897. Voa da ELP, 3897. Livre a falar, Post Tax, Bravo Vitor Tango. Foi bom, Oxenar 62, segurar ponto, espera da pistão no zero, pronto, querida. 6259, a linha decola, pistão no zero, vento no 20 graus, 89. Linha decola, pistão no zero, Oxenar, número 2, vá. Bruno 645, Chame Centro, Recife. Frequência no 25.1 no alterno 33.95. 25.1 33.95 no 645, boa. Cinco nove, decolou 34, controle em 1.1935, boa viagem. 1935, obrigado, boa noite. Sinal da B59, decola cruza milhas e ato, escuta. Sinal da B59, suba para nível de voo 360, saída da Delta, autorizado, vai direto, Lida. Partiu, 360, vou Lida, obrigado, minha B59.